Você mudou de ideia e não vai mais. Se o voo das três você cancelara, queria que passe de mágica, você me amasse muito mais. Sei que eu errei, não faça isso, não me baque, por favor. Mas o maldito voo você já confirmou. Mas se tu for, eu largo tudo e vou contigo. Eu te peço, por favor, leva-me contigo. Eu não aguento essa aflição. Não seja má, não diga não. Ou haverá desolação. Se for levar meu coração, escute as frases da canção. Eu não aceito que acabou. Onde foi seu amor pra eu buscá-lo rápido? Você mudou de ideia e não vai mais. Se o voo das três você cancelara, diria que em passe de mágica você me amasse muito mais. Sei que eu errei, não faça isso, não me embarque, por favor. Mas o maldito voo você já confirmou. Mas se tu for, eu largo tudo e vou contigo. Eu te peço, por favor, eu não aguento essa aflição. Não seja má, não diga não. Ou haverá desolação. Se for levar meu coração, escute as frases da canção. Eu não aceito que acabou. Onde foi seu amor pra eu buscá-lo rápido? Leva-me contigo. Eu não aguento essa aflição. Leva-me contigo. Não seja má, não diga não. Leva-me contigo. Ou haverá desolação. Leva-me contigo. Se for levar meu coração, leva-me contigo.